É impressionante como a moda muda, a maneira de falar muda. Antigamente as coisas eram todas mais delicadas. Hoje em dia o sujeito fala, não, quando quer transar, diz, ah, eu vou transar, eu vou ficar com fulano. Eu já fiquei com ela. E o bobo, aonde? Ficou aonde? Antigamente não, antigamente quando um sujeito queria dizer que tinha transado, transar, sabe como é que se dizia assim? Eufemisticamente era making whoopee. Uau! Dá até tesão, não é? Bonitinho. Making whoopee. Que, aliás, maestro, é o nosso próximo tema. Killing that he's so willing to make a whoopee. Picture a little love nest down at the roses clean. Then picture the same sweet love nest and see what an ear can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. Even so, but don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Folks, that's what you get, folks, for making.